foto, ho detto papà c'ha la foto. Pronto. Ho detto papà c'ha la foto, autorizzato, Sierra Golf Alfa Charlie, nível 410, decolagem da 28, curva direita, saída Aron, transição Zipar. Sua rota é Upper Zulu 10 até Natal, após Upper November 873, após conforme rota do plano de voo. Controle em 1, 19.35 e o transponder 5556. Solo 12, taxi até o Pátio 5, até a próxima decolagem. Presulo 10 até Natal, depois até novembro 873. Controle 3935, transponder 5556. Para acionar. Charlie Alfa Oscar, cotejamento correto. Após Upper November 873, a rota do plano de voo, ok? Ok, rota do plano de voo após Upper November 873. Fogo 1 398, boa noite, livrou a pista. 398, Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, confirma o portão? 05. 05, Alfa Juliette 05, no 398. Charlie Alfa Oscar, acionamento autorizado, reporte para o táxi. Solo Salvador, azul 4071, no portão 9, para o acionamento. Portão 9 autorizado, reporte táxi 4071. Seite 4071. Solo Salvador, Avianca Brasil 6310, para o pushback acionamento. Portão 1, portão 1 autorizado, reportar do Avianca. Solo Salvador, Tato 3662. 662, informação Bravo, pronto a cópia? Consiga. Autorizado Natal, nível 370, Aerovia Pesulu no 0. Decolagem 28, curva direita, saída Aron, transição Zipar. Controle 1935, transponder 5567. Autorizado Natal 370, Pesulu no 0. Decolagem 28, curva direita, Aron, Zipar. 1935, controle 3662, correto, reporte pronto no 2. Gente, boa noite, o esquilo do Lotê, a próxima década. Cidade está autorizada a sinal ILS, desça para 2000 pés, vou na Prodicari, ajuste 1-0 no 4, reposto estabilizado na sinal. Reposto estabilizado, Vitor Kilo Delta. Instrumento para copies no nível 3.0, instruções. Três, quatro, cinco, cinco, pronto a cópia? Pronto. Autorizado com fins nível 3.60, Aerovia Peruísque 58. Decolagem 2.8, curva à esquerda, saída gole, transição Gonza. Controle 1935, transponde 5563. Autorizado, confirme o 3.0, Peruísque 58, decolado 2.8, curva esquerda, saída gole, transição 11, Transponder 5563, controle em 1191, Ustan 3455. 3455, controle em 119, decimal 35, e a transição é Gonza, Golf Oscar November Zulu Alfa. Transição Gonza, 11935, grato. Correto, reporte pronto no 8. Será pronto, 3455. Sol Salvador, azul, 4071, 108 a bordo, 4 horas e 42 de autonomia, opera na Curitiba, tá pronto pro táxi. Azul, táxi Juliette Alfa, 1014 no ajuste, 18612 no ponto espera. Sente Juliette Alfa, 186, azul 4071. Táxi, Avianca Brasil 6310, 97 a bordo, 2h56, alterna Aracaju. Para o táxi, Vitor Papa, Charlie Alfa, Oscar. Índia Alfa 18.6 no ponto de espera da torre e o ajuste de 14. Afirma, Avianca vai manter essa Juliette, vai seguir o tráfego da Azul, ok? Juliette seguindo o tráfego da Azul 6310. Victor Papa, Charlie Alfa Oscar, táxi via Kilo, Alfa, ponto de espera 28, torre 18.6, 1014 no ajuste. 18.6, 1014 no ajuste. Salvador, UTAN 3455, pronto para acionamento e pushback. Portal 8 autorizado, reporte táxi. Porta da táxi, o 3455. Vasqueiro faz a presente aplauso. Confirme quem mudou. Vasca Vasqueiro. Vasca Vasqueiro mantém a chegada, vou indo pro Dicarem. Vasqueiro. No 2, reposta táxi. Salvador, estabilizado em LS, ouvido quilodata. Vitor, quilodata, complete final em LS, chame torre 118, decimal 6, Vitor, quilodata. 118, decimal 6, ouvido quilodata. Salvador, ouvido quilodata. Patatão, voo do Kilo Delta. Kilo Delta, vento 190 graus, 4 nós, ajuste 1014, intenções. O voo do Kilo Delta, voo lá com a Unosante, solicito a Unosante, ó. Ok, tá livre, prosseguir então para a Unosante, informe final da Unosante, vento Kilo Delta. Vou parar na sondagem da Unosante, tira uma sala atrasada, voo do Kilo Delta. Patrão Oscar Wolf Kilo, deixa para 2000 pés, ajuste 104, está autorizado final ILS, reporte estabilizado. Para 2000, reportará estabilizado, Wolf Kilo. Solo Salvador, o 3455, pronto para o táxi com 135 a bordo, alterna Guarulhos, autonomia de 3 horas e 20. Então, em Salvador, é o Vitor Papati, ali, Alfa Oscar, o ponto de espera pronto. Eco, Juliette Alfa, 18.6, ponto de espera, 1014, boa viagem. Juliette Alfa, 18.6, grato, 3455. Alinhado, é, o Vitor Papati, olha o Alfa Oscar. Papai Salvador, muito boa noite, com o nome 604, passa nível 200 para 150, formação Bravo. Gol com o nome 604, a sua identificação, autorizado de chegada a cara e desça para nível 040. Identificou, desce para nível 040, gol com o nome 604. A bordo, vai taxiar via Índia, seguindo o tráfego da companhia, ponto espera a torre, 1862 da Boviagem. Tomatio, vai direita na Índia, Alfa, segue o tráfego da companhia, lá no ponto espera 186, tá 3662. Confirmando o PUB, é 91 ou 92? 91. Salvador, azul 4071, pronto, ponto espera da 28. 4071 no livre, alinhar e manter, pista 28. Alinhe e mantém 28, azul 4071. Delta, check trem livre, pouso no 780 graus, 08 nós. 7 Kilo Delta, virando pago agora, dando foco, vou passar o trabalho. Livre, pouso, 180 graus, 08 nós. Charlie Alfa Oscar, decolado aos 25, controle 119, decimal 35, bom voo. Passagem, subou nível 410, saída Aron. 41030, saída Aron. Vitor Papati, Alia Fosca. No livre decolagem, pista 28, 190 graus, 089. Livre decolagem 28, azul 4071. Com Fortaleza, tem um tráfego ali na final da 17. Já tá tocando a cabeceira. Torre Salvador, boa noite. Avianca Brasil 6310, no ponto de espera da 28. Avianca 6310, após o tráfego da azul, ali mantém. Após o tráfego da azul, ali mantém 6310. Wolf Kilo, chame torre no 8 decimal 6. Boa noite, decimal 6, até uma boa noite. Alfa Solo aos 26, táxi livre pátio 5, até a próxima NEP. Boa noite, Papatango, acho que é Gosquilo. Gosquilo, boa noite, vento 190 graus, meia dúzia nós, continua a aproximação, pista 28. Avianca 6310, livre decolagem pista 28190 graus 089. Avós. Voo 4071 Veiculoso 27, controle 1935, bom voo. 435, boa noite. Salvador, voo 4071, boa noite. Tá colocando decolagem, suba ao nível 320 no perfil da saída Gole, transição Gonza, azul 4071. Gole Gonza, nível 320, azul 4071. 9, agora 400, Galeano. Controlando, 289. E prossegui pra 27. 197. Prossegue então para o 17, informe girando base, o Oscar Gosquilo. Plano de voo modificado de 28. É mais que o senhor, formará na base da 17. Avianca 6310, decolada aos 28, controle 199.35, um voo, boa noite. Poderia voar Zipa, do presente. Vitor, Papa Charlie Alfa Oscar, coordene com o centro Recife, chame agora 126.85, alterna 125.45. 126.85, Salvador, boa noite, Avianca Brasil 6310, decolado no momento, nossa escuta cumprirá um perfil da saída Aron. Saída Aron, transição Belém. 330 Aron, Belém, 7, 6310. Direto, Sagado, azul 5, forma alinhada e pronto, campeceira 28. Porta alinhada e pronto, 28, 3, 4, 5, 5. 4, setorizado 2010, ajuste 1-0-1-4, autorizado a final ILS, reporte estabilizado. Para 2010, 1-0-1-4, reporte estabilizado ILS, bom, 1-6-0-4. Alinhado e pronto, na 28. Gente, aguarde para iniciar a decolagem, temos tráfego girando base para pista 17. Ativa, aguarda. Bosquilo, livre pouso, pista 17, vento 190 graus, meia dúzia nós. Bosquilo. tripulação agora, Roxo. Avianca, 6310. Autoriza com a Aracaju? Avianca, 6310, aguarde coordenação com o Centro Recife. Ok. Ah, já que é coordenar com o Recife, solicita então Olinda. Ok, Avianca, 6310. Vamos ver a possibilidade do seu voo a Olinda, sente? Sente, obrigado, gente. Fica 6310, está autorizado, Olinda. Oh, muito obrigado, 6310, muito obrigado. Centro 071, no Chile Centro Recife, 128.8, alterna 133.25. 288-3325, balanço 4071. Autorizada, 190 graus, com meia dúzia. De decolagem na 283455. Salvador, tá 3662, boa noite. 3662, ali mantém na 28. Ali mantém a 28, 3662. Tá livrando a 17. Eu fiquei lá 33, frequência livre, boa noite. Boa noite, bom serviço. Decolando as 14, controle 1935, boa viagem. Muito obrigado, tá 3455. 3662, decolagem autorizada, 190 graus, 7 nós. Iniciando, 62. Tá bom, obrigado. Oi, 29, cópia. Pronto para cópia. Autorizado, Galeão, nível 400, Eurovia Pesulu no 4, Betoquinha após Operalfa 317. Decola 28, curva esquerda, saída Gola, Eval, após Voacrate. Controle 1935, transponder 5574. 60, correção, está restrito ao nível 340 para o centro Recife, saída Gole. 340, saída Gole, está 3455. Galeão 400, Vieira Pesulu 14, até Tuquim, após Upper Alpha 317. A decolada 28, com curva esquerda, saída Gole, Eval, depois Crat. 5574 transponder e o controle, confirma o controle? 119.35. 1935 controle. Correto, portão 5, reporte pronto. Portão é pronto, voo no 889. 1935, boa viagem. 1935, boa noite. Salvador, boa noite, está 3662. 3662, contato radar na decolagem, suba ao nível 370, saída Aron. Perfil da saída Aron, ascensão 370, são 3662. Estabilizado localizador, o gol no 604. Gol no 604, chame torre 118 decimal 6. 286, gol no 604. Salvador, boa noite, com o 604, estabilizado ILS Zulu, baixa checada. 04, boa, avistado, vento 190 graus, 7 nós, autorizado pouso 28, 1014 no ajuste. Autorizado pouso, pista 28, gol no 604, 1014. O 3662, está autorizado voar para o de Aracaju pelo centro Recife, 3662. Aracaju, está 3662, obrigado. Seria possível voar Neuma, 3662, devido à aerovia autorizada para Zulu 10? Gente, está 3662, pode Neuma. Grato, 3662. Você confirmar o vento pro gol no 604? 190 graus, 7 nós. Muito grato, gol 1604. Nada. Centro Recife pediu que voasse inicialmente Aracaju e em caso de falha de comunicação Aracaju Peso 10. Então, presente Aracaju, se for da comunicação após Aracaju, 17-0-0, então 3662. Afirmo, 3662. Então 3455, chame Recife, 128-8, alterno no 33-25. 3455, muito obrigado, boa noite. Chame Recife 126.85, alterno 125.45. 2.085, alterno 2545, são 3.062. Minha 04, chame torre no 8.6.